uma noite, uma sessão. Então vou na cautela pro esforço que eu apliquei, não virar frustração. Segue a rotina do MC, na qual se não tem show, nós tá escrevendo. Se não escreve, nós tá aqui. Ontem à noite o show foi foda pra caralho. Mó bagunça nessa porra, mano. Porra, como eu amo meu trabalho. Só os loucos segue tocando terror no avião. Ou até mesmo atravessando brasa, madrugada no busão. Só rap foda na playlist. Segue estiloso igual DJ Dedé. Tô só portando os kits, então ligo o Dalcin do terminal pra cá. Aviso os loucos de Ubatuba, na melhor né, vai colar. Vou encostar em CWB pra ver como é que dá. Na volta eu dou um salve no ND lá em Guará. Mano, Posca recebeu uma ligação de BH. Tem uma banca de skatista já esperando nós por lá. Se não chegou, nós vai chegar, nós vai. E avisa sua quebrada que tem show, nós vai chegar. Se não chegou, nós vai chegar, nós vai. Então vambora PSP, pega o caminho da selva, via do trama. A foca é meu trabalho mesmo, eu vou ligar meus truta aqui. Escorregou no segurança e ninguém viu. Deve ser integrante do Damassacru. Meu time tá acordado na viagem, onde o clã sente o peso. Tamo chegando aí na sua cidade, acionar o Guarujá. Respeito na baixada, em Floripa deram o papo que por lá nós tá em casa. Rotina cada vez mais complicada, contratante picareta fica besta. Nossa agenda tá lotada, é sem massagem pra mané. Respeitou é respeitado se chegar em qualquer quebra que tiver. Não tô de brincadeira, também não vim de embalo não. Tenho paciência pra maluquinho forgado de fé. Tamo encostando aí só na disciplina. Avisa nossa quebra que nós vai chegar na rima. Se não chegou né vai chegar. Avisa nossa área que tem show. Se não chegou né vai chegar, tiozão. Se não chegou nós vai chegar. Audio Glass sente o peso, o peso. Chegamos largado, nós tamo na pista. Passou na revista, não toma no pisca. Da massa crew que trouxe a massa pra ver melhor sua vista. Conectou eu colo, sem massagem meu doutor. Mas não se abala, só embala quando nós tocar o terror. Mulher já sabe o ritmo cravado, levado. Sou da bagunça sim, mas sou casado. Focado em chegar com a banca, nave vidro lacrado. Se a facada vai sangrar, depende do esfaqueado. Dobramos o peso dos rec, mandamos avisar os moleque. Quando a bala te canta e a bala destrava na cara, sequência de track. Ligado não vim pra fofoca, sem espaço na vão pra diete. Mas quando eu chegar me respeite, não venha de frente jogando confete. Se não chegou, nós vai chegar, nós vai. Avisa nossa área que tem show. Se não... Só quebrada que tem show, nós vai chegar.